in sta porta esperendo, con paciencia abrir, pedí apenas entrada, a vos que estou a ouvir, em doces tons eu ouço, deixa-me entrar. Se hoje abrires a porta, contigo vou morar. Tens amor mim, ele espera. Sem entrada, esperou em vão. Em doces doces tons eu ouço, deixa-me entrar. Se hoje abrires a porta, contigo vou morar. Meu coração vou abrir-lhe hoje de par em par. Mesmo que em dor me corrija, com ele vou morar. Doces tons eu ouço, deixa-me entrar. Se hoje abrires a porta, contigo vou.